Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ler todos juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você vai ler novamente, você vai declarar novamente, mas num tom mais alto. Eu posso ler, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Ou eu posso ler, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então vamos ler em tons mais elevados e com mais pressão que sai daqui de dentro de você, mesmo você em casa. Vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, Senhor. Você pode se assentar. Uma das coisas mais fortes nestes dias tem sido o engano que circula. Preste atenção, poucas pessoas terão esse ensino. Só os filhos de Deus vão se despertar pelo Espírito Santo para esse ensino. Dificilmente alguém que não busca a Deus ou alguém que é só religioso vai ter acesso a esse ensino. E nessa manhã eu quero ministrar isso sobre você, que você tenha acesso a esse ensino, que o seu coração, o meu coração estejam abertos e não apenas ouçamos alguma mensagem, mas nós sejamos tomados pelo Espírito Santo para encarnar esse ensino. Uma das coisas mais fortes nestes dias que vivemos é o engano que circula. Um espírito trabalha e atua cada vez mais, seja através de fake news, seja através de informações desordenadas, seja através de frases, títulos, palavras dúbias, palavras e imagens, fotografias que produzem engano. Alguém aqui já entrou em fotos num programinha chamado como é que chama aquilo? Alguém sabe o nome? Como chama? Isso mesmo? Alguém confirma isso, é esse o nome? É isso? É. Alguém aqui já viu alguma foto num negócio chamado Instagram? Já viu? De vez em quando a gente entra lá, vê algumas fotinhas, não é isso? É isso mesmo. Estamos 100% do tempo debaixo de 100% de uma estratégia do maligno de engano. Praticamente tudo que vemos ali traz uma ideia enganosa. Ninguém mostra o pum que soltou. Ninguém mostra o bafo quando acorda. Ninguém mostra que aquela roupa, ela está guardada só para foto, que aquele lugar e até o carro, muitas vezes o barco, só foi usado uma vez para aquela foto. Ninguém mostra que, na verdade, todo aquele ambiente instagramável é falso, não lhe pertence. Ninguém mostra que todas aquelas celebridades, aquelas beldades, aquele glamour todo do mundo corporativo, que aquilo não é o dia a dia em casa, que aquilo tem por trás um casamento destruído, famílias destruídas, vidas destruídas, ansiedade, angústia, inveja, depressão, tudo aquilo que o maligno vai se andando. Ninguém vê isso no Instagram, pelo contrário, todos que olham lá falam assim: uau, ai, meu Deus, como eu queria. Então, eu estou pondo um rótulo de que grande parte de tudo que vemos na mídia é engano. Pronto, Senhor. Eu não quero ser levado por fantasias e por engano. Posso ver? Posso ver. Eu continuar vendo? Vamos continuar vendo. Posso me inspirar em coisas bonitas? Porque tudo lá é muito bonito, muito bem feito. Claro que sim. Mas eu preciso ter consciência de que eu não vou conduzir minha vida, minha agenda, meu dia a dia, meus propósitos, meus sonhos, baseado em engano. E essa questão do instagramável é apenas um elemento do engano que circula nesse tempo. Uma frase foi postada nessa semana com relação à mídia tradicional. A mídia escreveu da seguinte forma, assim: governo e polícia mata homem que fez mulher refém. O governo está declarando que a polícia deve matar o homem que fez ou que faz alguém refém. Isso é uma desordem da informação, porque a informação é: homem que fez mulher refém, ele é morto pela polícia. Ou mulher refém é liberta por policial. Eu não estou discutindo se a frase do jornalista está certa ou não. Como que o jornalista deveria escrever ou não. Eu estou dizendo a você, num exemplo simples, como que nós lemos notícias que parecem notícias, mas na verdade tem uma intenção por trás. E aí vem não só a questão de governo, mas vem as questões de ideologia. E eu e você podemos, não pelo nosso intelecto, mas pelo Espírito Santo, começar a discernir que um mundo de notícias estão desordenadas para produzir engano. E você vai lendo pelo Espírito Santo, que vai te ajudando, vai nos ajudando, vai lendo uma série de coisas, vai tendo olhos, palavras dúbias, frases que foram tiradas do contexto, então agora elas parecem realmente algo muito terrível em relação a alguém. Senhor, eu quero entender esse ensino, eu quero ser excelente, eu quero discernir, eu quero estar atento, vigilante. Nós estamos debaixo de um tempo, de um espírito de engano que circula na política, nas reportagens, nos anúncios da mídia em geral, nos posts que se multiplicam. Durante a pandemia, isso se acelerou, isso se avolumou muito grande, de forma muito grande, e eu preciso entender o que é que está acontecendo. Eu preciso entender que quanto mais se aproxima o governo do anticristo, mais veremos o espírito do engano agindo. E existem desdobramentos. Eu estou citando uma frase, um título, uma reportagem, um elemento das mídias sociais, mas, irmão, é um mundo de efeitos, de fenômenos, de sentimentos, de sensações, de pensamentos que nos pressionam e nos oprimem durante o dia e que, na maioria das vezes, são enganos, dardos inflamados do maligno. Muitos deles podem ser colocados num único pacote chamado ansiedade. E se formos identificar a fonte da ansiedade, nós vamos descobrir enganos. Eu estava lendo uma pesquisa de alguns cientistas que estudaram, que pesquisaram e que realmente estabeleceram que 92% dos sentimentos e pensamentos de temores não se consolidam no meio da sociedade. 92% das coisas que temos receio não se consolidam. Eu me lembro quando nós reformamos nosso primeiro auditório lá na Rua Piauí, e aí a Letícia estava cuidando de toda aquela reforma, e ela foi um instrumento de Deus assim para muitos passos de fé. E aí eu lembro que nós precisávamos colocar uma torneira para que tivesse água dentro do auditório, e foi colocada uma torneira bem próxima a uma escada que subia lá para o Ministério Infantil, para as salas lá no segundo andar, e aquela torneira, e eu disse assim: nós precisamos colocar um cadeado nessa torneira, porque imagina se uma criança vem aqui e abre essa torneira no meio do culto, vai vazar água para todo o auditório do culto. Bem, não foi colocado o cadeado. Não foi colocado uma torneira que tem possível, seja possível cadear. E aquilo ficou aberto durante 11 anos. E nunca nenhuma criança abriu aquela torneira. Nunca vazou água daquela torneira, nunca pingou água no auditório naquela torneira. Então nós precisamos ser prudentes, nós precisamos cuidar das coisas, nós precisamos ser excelentes, mas nós não podemos ser dominados por receios, por medos. E o que o maligno mais faz nesse tempo, e vai continuar fazendo isso, vai crescer, é receios, medos. Mas eu tenho medo, se eu viajar, e se eu pegar a gripe, e se esfriar, e se eu não tiver, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Senhor, eu quero viver uma vida em que eu não esteja debaixo de uma seta de engano, de temores, de receios, de medos. Eu quero ser prudente, eu quero ser atencioso a todas as coisas que eu preciso cuidar, mas eu quero ousar contra esse espírito de medo, de temor, de receio, de amedrontamento, de engano, e eu quero andar na luz, eu quero executar as coisas que só os filhos vão executar nesse tempo, sem medo, sem receio, com sabedoria, com conhecimento, com prudência, com excelência, mas com ousadia do Espírito de Deus. Nesse tempo, nós estamos debaixo de uma ação violenta, na chegada do anticristo, do Espírito do engano. E quem diz isso não sou eu, não é um discernimento meu, não são cientistas, não são pesquisas. Quem diz isso é a palavra do Senhor. E você vai receber nessa manhã dessa palavra para você alimentar, nutrir sua fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. É a garantia, é a solidez, é o abstrato, é aquilo que embasa, aquilo que esperamos, que temos certeza, que temos convicção. E fé como certeza, ela não vem de um sentimento, ela vem de conhecimento. Eu sei que é isso, mas eu tenho medo disso. Pode ficar tranquilo, não acontece isso. Mas como é que você sabe que não acontece se acontecer assim? Porque eu sei disso, disso e disso. Isso é fé, e vamos ter fé humana, fé terrena, e vamos ter fé divina, e precisamos dessas duas fé. Você não ficou com medo na hora que foi se assentar nessa cadeira. Você puxou a cadeira e aí, sento ou não sento? Teve alguém aqui que fez, ai meu Deus, sento ou não sento? Ai meu Deus, talvez você tenha em algum momento preocupação em ver alguma coisa que não está boa, mas você puxa a cadeira e você senta. Isso é um tipo de fé humana. Inconscientemente, você sabe que é uma cadeira, que tem quatro pernas, que te sustenta, que está nesse auditório. Você já tem um histórico de que você não caiu nessas cadeiras daqui, então você não pensa, você simplesmente executa uma ação de fé racional, fé humana. E senta. E para inúmeras outras ações do dia a dia da vida, você não pensa, você executa. E eu e você precisamos ser assim nas coisas espirituais. Nós não precisamos e não podemos ser aqueles que, ai meu Deus, eu vou fazer, ora comigo, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu e você precisamos ter conhecimento de coisas espirituais, de tal forma que a gente, simplesmente, se mandarem assentar, a gente se assenta. Se Deus mandar alguma coisa, se Deus te falar alguma coisa, você simplesmente vai e faz, porque você não está debaixo de temor, você não está debaixo de engano, você não está debaixo desse espírito, desse tempo, desse século, você está cheio de fé. E eu quero insistir, fé não é um tiro no escuro, fé não é uma ação inconsequente, fé não é uma ação assim de alguém que, aconteça o que acontecer. Não, fé é uma certeza. E o engano, ele só se estabelece quando não tem certeza. E Deus vem e diz na sua palavra, homem que pende para um lado, que pende para o outro, inconstante que é, não penses que vai encontrar ou vai achar algo de Deus na sua vida, que Deus vai intervir, que Deus vai fazer, que você vai avançar, não. Eu e você não podemos ser pessoas inconstantes, e o engano produz inconstância. E quem produz engano é o espírito das trevas. Eu quero que você preste atenção. Não é um texto pequenininho, mas eu vou ler esse texto de extrema importância. E eu quero que você preste atenção. Para você prestar atenção, realmente você tem que vir aqui com a mente em cada frase e somando as frases e buscando que o Espírito Santo ministre essa palavra, porque é o Espírito Santo que vai ministrar essa palavra a você. Esse é um texto chamado A Natureza Enganosa do Pecado. Foi escrita por Jonathan Edwards. Lá por 1730, 1740 mais ou menos. E ele escreveu o seguinte: o coração humano é cheio de pecado e corrupção. E a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O coração humano é cheio de pecado e corrupção. E a corrupção tem um efeito espiritual que é cegueira. O pecado sempre carrega um grau de obscuridade. Quanto mais o pecado prevalece, mais ele obscurece e ilude a mente. Ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. Assim, o problema não é, em absoluto, falta de luz, falta da verdade de Deus. A luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Olhos que estão, às vezes, obscurecidos e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado engana facilmente porque controla a vontade humana. E isso altera o julgamento. O pecado engana facilmente porque controla a vontade humana. E isso altera o julgamento. Cada frase que eu leio me dá vontade de adicionar aqui mais uns 10 minutos de comentários. Mas vamos caminhando. Quando a consciência prevalece, predispõe a mente para aprová-la. Quando a consciência, o pecado, vai prevalecendo, predispõe a mente para aprovar aquilo. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo o que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Quanto mais a pessoa anda em pecado, provavelmente mais a sua mente será obscurecida e cega. Assim é que o pecado assume o controle das pessoas. Portanto, quando elas não estão conscientes do seu pecado, fica extremamente difícil fazê-las enxergar o erro. Afinal de contas, o mesmo desejo maligno que as levou ao pecado as cegará. Quanto mais uma pessoa raivosa consente com a malícia ou com a inveja, mais esses pecados cegarão seu entendimento para que ela os aprove. Quanto mais um homem odeia o seu vizinho, mais ele tende a pensar que tem uma boa razão para odiar, e que aquele vizinho é digno de ódio, que merece ser odiado e que não é seu dever amá-lo. Quanto mais prevalece o desejo de um homem impuro, mais doce e agradável o pecado lhe parece. E mais ele tenderá a pensar que não há nada de mal nisso. Semelhantemente, quanto mais uma pessoa deseja coisas materiais, provavelmente mais pensa que é desculpável por agir assim. Dirá a si mesmo que precisa de certas coisas e que não pode viver sem elas. Se são necessárias, raciocina ele, não é pecado desejá-las. E as concupiscências do coração podem assim ser justificadas. Quanto mais prevalecem, mais cegam a mente e influenciam o julgamento que as aprova. Por isso, a Bíblia denomina os apetites mundanos de concupiscências da carne, concupiscências de engano. Até pessoas piedosas podem, por um tempo, permanecer cegas e iludidas pela concupiscência e assim viverem de uma maneira que desagrada a Deus. A concupiscência também incita a mente carnal a inventar desculpas para as práticas do pecado. A natureza humana é muito sutil quando se trata de racionalizar o pecado. Alguns são tão devotados às suas maldades que quando a consciência os importuna, torturam a mente a fim de encontrar argumentos que façam com que ela se cale e que os convençam de que procedem licitamente quando pecam. O amor a si mesmo também predispõe as pessoas a desculparem o seu pecado. Elas não gostam de se condenar, são naturalmente preconceituosas em seu próprio favor. Procuram bons nomes para denominar suas tendências pecaminosas. Elas as transformam em virtudes, ou no mínimo em tendências inocentes. Rotulam a avareza, chamando de prudência. E então chamam a ganância de negócio inteligente. Quando se alegram com as calamidades do próximo, fingem que é porque esperam que isso trará algum bem àquela pessoa. Se bebem muito, é porque sua constituição física o exige. Se caluniam ou falam do vizinho, afirmam ser zelosos quanto ao pecado. Se entram numa discussão, dizem ter consciência obstinada e consideram sua discórdia mesquinha uma questão de princípios. E assim encontram bons nomes para todas as formas de mal. As pessoas têm a tendência de adaptar os seus princípios à sua prática, e não o contrário. Além de permitir que seu comportamento se conforme com a consciência, despenderão uma energia tremenda, tentando fazer com que sua consciência se adapte ao seu comportamento. Como o pecado é tão enganoso, e como temos muito pecado no coração, é difícil julgar nossos próprios caminhos com justiça. Por causa disso, deveríamos fazer um autoexame diligente e nos preocupar em descobrir se há em nós algum caminho mau. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. As pessoas veem mais facilmente os erros dos outros do que os seus. Quando veem os outros errarem, imediatamente os condenam, até mesmo quando se desculpam pelos mesmos pecados. Todos vemos um arqueiro no olho, nos olhos dos outros e não a trave dos nossos olhos. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21, 2. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Não podemos confiar em nosso coração nesta questão. Em vez disso, devemos nos vigiar, interrogar nosso coração cuidadosamente e pedir a Deus que nos sonde completamente. Eu acrescentaria aqui para o texto do Jonathan Edwards, Senhor, eu posso pôr aqui uma parte, aqui, um adendo aqui, Senhor, também consultar a Deus e consultar seus pastores, seus discipuladores, seus irmãos idôneos com quem caminham. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 28, o que confia no seu próprio coração é insensato. Enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. A questão do engano, sejam as publicações, sejam os temores, os medos que se consolidaram na pandemia, a questão do engano por causa da falta de caráter das pessoas com quem fazemos negócios hoje, os contratos que podem ser quebrados ou desconsiderados de qualquer forma, a falta de confiança nas pessoas que estão sempre com suas agendas pessoais e não se abrem, não são íntegras, não são correspondentes e interdependentes. Isso vai gerando em nós temores, medos, mas eu preciso me lembrar nesse ensino que isso é engano. E o engano só encontra pouso no pecado que eu guardo. Nenhum de nós está livre disso. Porque todos nós, todos os dias, em todo tempo, precisamos clamar pelo sangue do Cordeiro, que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados, principalmente daqueles que não vemos. Portanto, eu e você estamos susceptíveis, vulneráveis ao engano. O nosso coração é enganoso. Só uma vida cotidiana, contínua, de relacionamento com o Espírito Santo, me livra e te livra do engano. E quanto mais se aproxima o pai do engano, o anticristo, mais esta sociedade só caminhará por enganos. E quanto mais um crente vive por si só, mais ele vai caminhar no engano, até não conseguir mais reconhecer o que é de Deus e o que é do homem. Até não conseguir mais diferenciar o que é da alma e o que é do Espírito. Por isso eu e você precisamos da palavra de Deus, que é mais poderosa que uma espada de dois gumes, e é ela quem faz divisão entre alma e espírito, o que é do homem, o que é da carne e o que é de Deus. É divisão entre juntas e medula. Senhor, eu quero isso para mim, eu não quero, Senhor, o Senhor está me permitindo ouvir essa palavra, eu não quero caminhar debaixo de engano, eu acho que é isso, eu vi na publicação, eu estou ouvindo os noticiários, eu estou lendo as pesquisas, eu estou vendo, Senhor, eu não quero, eu preciso cientificamente, eu preciso profissionalmente me guiar por uma série de fatores técnicos, fatores de excelência, mas Senhor, eu não quero me guiar pelo que a mídia está dizendo, inclusive as verdades que a mídia está dizendo, eu quero me guiar pelo que a tua palavra diz, porque não é a mídia que faz separação entre alma e espírito, é a palavra do Senhor é que separa a alma do espírito. E se a minha alma está cheia de medo, cheia de enganos, está vulnerável a tantos enganos que circulam na minha vida, Senhor, eu quero me envolver com a tua palavra todos os dias, porque a tua palavra a cada dia, a cada instante, vai fazer diferença na minha vida. Mas eu decido não caminhar por engano, porque a conclusão é que aqueles que estiverem enganados por todas as coisinhas do dia a dia, também serão enganados pelo anticristo. Porque ele virá como sendo o Salvador. Ele virá como sendo, já está, os recursos do governo do anticristo, que estão todos em andamento, nos controlando 24 horas por dia, eles já nos propõem uma vida mais segura, e uma vida mais estável, mais cheia de recursos, de domínios. E eu e você não podemos viver baseados nisso, nesse mundo de coisas que eu e você temos na palma da mão. Eu e você precisamos viver, não debaixo de engano, mas debaixo da luz, debaixo da palavra. Paulo escreve aos Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7 em diante. Paulo diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Só para você entender, Paulo está no início de um período bíblico chamado final dos tempos. Algumas pessoas têm a ideia de que o Espírito será derramado, porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, todos aqueles que clamarem o nome do Senhor serão salvos. Alguns têm a ideia de que isso vai acontecer agora, por isso publicam que está por vir um grande avivamento. Mas isso precisa ser levado à luz da palavra. O período chamado últimos dias foi inaugurado na ascensão de Cristo e se encerrará na volta de Cristo. Portanto, o Senhor derramaria do seu Espírito e todos profetizariam, vossos filhos, vossas filhas, os velhos, os novos, aqueles moveres do Espírito que nós chamamos de avivamento, começaram lá nos dias em Jerusalém com os apóstolos. E vieram por toda a história da igreja, Algumas histórias nós conhecemos, avivamentos impactantes ao redor do mundo. Outras, pessoais, particulares, algumas localizadas, regionais, nós só vamos conhecer no céu os frutos disso. Mas o Senhor foi derramado, o Espírito foi derramado, o Espírito está atuando, o Espírito está se movendo. E com certeza, nesses últimos dias que restam do período chamado últimos dias, o anticristo vem com toda a sua força, e até ele se estabelecer, o que importa não é ele se estabelecer, o que importa é o que já está estabelecido do governo dele. Até ele se estabelecer, cada vez mais o mundo será guiado por engano. Isso vai diminuindo a fé, isso vai diminuindo o amor, se possível, de quase todos, diz a palavra. E eu e você só vamos nós só vamos vencer e nos excluir disso se andarmos pela palavra como espada, dividindo o que é da nossa alma, daquilo que é do Espírito, nos livrando do engano desse século e nos colocando diante do trono, nos colocando no altar do Senhor, debaixo do seu fogo, guiados pelo Espírito, o tempo, 24 horas por dia, guiado pelo Espírito Santo. Porque, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que o detém agora. Paulo está dizendo sobre a igreja, sobre o Espírito Santo nessa terra e sobre aquilo que já havia começado há 2000 anos atrás. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Estamos muito perto disso acontecer. Já se passaram 2000 anos desse período. Nós estamos no restinho, no finalzinho. E a qualquer momento, esse iníquo vai se manifestar. Mas antes dele se manifestar, seu caráter e suas ferramentas já estão estabelecidas em todo o mundo, irmão. Guarde isso. Não se engane. Eu não estou pregando e não vou pregar que a gente não deve usar nada dessas coisas. Mas eu não sei como vamos fazer na hora em que exigirem um pacto, uma aliança, para usarmos tudo isso. Só sei que, pelo Espírito, eu e você vamos ter discernimento. Falo assim, não. Mas você não pode, mas não. Você vai perder tudo, você vai... Não importa, eu não estou debaixo de engano, eu estou debaixo do governo de Jesus Cristo. Mas isso não vai acontecer lá, isso tem que ir sendo construído desde agora. Então, Senhor, eu não quero estar debaixo do espírito do engano, mesmo que ele ainda não esteja revelado, mesmo que eu ainda não saiba quem é o anticristo, e não vamos discutir isso, eu quero estar pronto, diante do Senhor, livre de engano. O versículo 9 diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mentira e engano são duas palavrinhas gêmeas. Como é que o anticristo vai se manifestar? Ele vai se manifestar segundo a eficácia de Satanás. Qual é a eficácia de Satanás? Todos os seus dardos inflamados naquilo que pensamos, naquilo que temos medo, naquilo que temos receio, naquilo que temos... Todos esses dardos inflamados são mentira, são engano. Não, pastor, não engano, não. O médico disse que eu estou com isso, que eu estou... Não, não engano, não. Eu perdi o emprego. E agora falaram que eu não tenho chance mais nenhuma. Pastor, eu estou acabado. Isso é mentira. Porque a palavra do Senhor diz, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é que está comigo? Quem é que me conduz? Quem é que me sustenta? Quem é que me abre os olhos? Quem é que me protege? Quem é que guarda? Quem é que me sustenta? Quem é que me dá o pão? Quem é que me dá o poder? Quem é que me dá os frutos do Espírito? Quem é que me dá os dons do Espírito? Ah, eu sei quem eu sou. Não estou debaixo de engano. E quando vier o medo e vem o dardo, irmão, eu estou pregando essa palavra e eu quero que você tenha consciência disso. Quase todos os dias eu tenho que enfrentar dardos inflamados de temores, de medos, de preocupações, de angústias, de aflições, de ansiedades. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou feito de outra matéria. Eu sou igual a você, um homem pecador. Mas todos os dias, quando eu me abro para o Espírito Santo, ele vem e fala assim, eu te ajudo a vencer isso. Não caminhe debaixo de engano. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, verso 10, e com todo engano. Engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Em que você pode estar sendo enganado? Pastor, está tudo tão bom na minha vida. Eu estou numa fase assim tão maravilhosa. Quem sabe você está sendo enganado. Porque se as coisas boas, se as riquezas, sejam elas quais forem, inclusive financeiras, se aquilo que Deus está me dando de riqueza não é para servir o reino e alcançar outras vidas, eu estou enganado. Senhor, em que eu posso estar enganado? Como saber disso? A palavra de Deus é como uma espada, mais afiada do que uma espada de dois gumes, que faz a divisão entre alma e espírito. O que eu sinto? Não tem povo que fala mais que Deus falou do que os crentes. E não tem povo que fala mais que Deus falou sendo alma do que os crentes. Sinto na minha alma, tem alguns efeitos emocionais, e se não vem a palavra, eu não discerno, eu não destaco o que é alma, o que é espírito, então eu tomo como sendo do espírito aquilo que é da minha alma. E quando eu ponho a espada, sabe quem vem primeiro? Pode vir o texto bíblico, inclusive aqui no celular. Eu estou lendo o texto bíblico. Mas, se não vier o corpo de Cristo, não veio completo. E o corpo de Cristo são os irmãos com quem nos relacionamos. Por isso o altar está aberto. Por isso o auditório está aberto. Por isso nós vamos retomar dois cultos no decorrer desse semestre. Dois cultos no domingo, para que todos possam voltar a conviver, para que voltemos os ministérios, para que voltemos os cursos, para que voltemos as células, para que voltemos as atividades, para que voltemos o evangelismo, para que voltemos as obras sociais aqui à volta, para que voltemos tudo que for possível voltar da obra da igreja nesse tempo, para que a gente alcance as pessoas, porque, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é para servir o Senhor, e o Senhor vai nos dar prudência, sabedoria e vai nos dar autoridade. E eu quero ministrar isso sobre a sua vida, irmão. Como membro desta igreja, ou como alguém que assiste pela internet, ou como alguém que está frequentando, visitando hoje, eu quero ministrar isso sobre você, sobre sua família, em nome de Jesus. Nesse tempo, nesses dias, nunca engane ninguém. Nunca. Sofra o dano, perca o lucro, perca a oportunidade, mas seja sempre alguém que põe luz, que traz a verdade. Nos negócios, eu não poderia fazer certo negócio. Eu, por exemplo, eu dificilmente seria um revendedor, porque eu diria ao comprador, olha, eu estou comprando em tal lugar, portanto. É claro que esse é um raciocínio quase que só de brincadeira, porque quem revende tem uma série de custos e tem uma série de benefícios que oferece. Eu não preciso ir lá na fazenda comprar o produto. Então eu compro de você na esquina, então eu pago algo a mais que é o seu lucro. Mas quando eu estou enganando alguém, pondo um preço, ou então omitindo alguma coisa que eu sei que ele depois não vai ter o que eu estou falando que vai ter, o que ele acha que vai ter. Senhor, eu não quero ser uma pessoa como Satanás. Eu não quero enganar ninguém. Eu quero luz em todas as coisas. Não, eu não estou enganando, eu só não posso contar. Se eu contar isso, vai ser o céu, vai cair, vai, a casa cai, meu Deus, vai ser o fim do mundo. Senhor, então eu quero saber do Senhor, junto com meus pastores, junto com meus discipuladores, junto com meus irmãos, na luz, eu quero saber como eu vou proceder. O sábio discernirá tempo e modo, porque eu não quero não estar debaixo de opressão, de chantagem do maligno, e eu não quero trevas, eu quero luz. Então o Senhor vai me dar graça de como eu vou trazer luz a essas questões que são tão difíceis de trazer luz. Mas eu não vou viver debaixo do mistério da iniquidade, do efeito do maligno, do engano, da mentira, a fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade. Preste atenção, o texto não diz que o Senhor está permitindo que as pessoas sejam enganadas. O texto está dizendo, o Senhor permite que o engano atue, para que quem não deu crédito à verdade seja desafiado. Eu e você, nesta manhã, podemos ir para diante do Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa que não engana ninguém. Se eu enganar alguém nos negócios, meu sócio é Satanás. Guarde bem isso. Se eu enganar alguém em qualquer negócio, meu sócio é Satanás, porque ele é o pai do engano. Senhor, eu não quero engano em ninguém. Nunca opte pelas trevas, escondendo a luz, não falando o que sabe, não falando o que precisa ser trazido à luz, num casamento, num relacionamento profissional, num relacionamento comercial, num relacionamento de amizade, na vizinhança. Senhor, eu não quero ser um tolo que se abre e se vulnerabiliza. Eu quero ser sábio que discerne tempo e modo. Mas na minha vida não haverá lugar para as trevas, porque o espírito do engano diz respeito a Satanás e ele não tem vez na minha vida. Por último, leia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, um texto base da nossa vida como igreja. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Diga, aperfeiçoamento dos santos. Diga, meu aperfeiçoamento. Diga, eu preciso ser aperfeiçoado todos os dias. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Diga comigo, eu participo da edificação do corpo de Cristo. Como Mateus ministrou aqui, Deus decidiu nos incluir, nos permitir participar de tudo isso. É prazer em participar do reino. No caso dos dízimos e ofertas, é prazer meu em participar das coisas físicas, naturais, mas, sobretudo, participar do altar que se levanta nesse lugar, de honra ao Senhor com dízimos e ofertas. Mas não só isso, participar da minha célula, participar do estudo bíblico, participar do evangelismo, participar de ministérios do corpo de Cristo, é meu prazer. Eu não vou viver debaixo do engano que eu tenho uma casa boa, eu tenho uma condição boa, eu não tenho ânimo para essas coisas, meu tempo não dá. Não, Senhor, eu não quero viver debaixo de engano, eu quero viver exatamente debaixo dessa visão clara do teu reino, da luz do teu reino. Eu faço parte do teu reino, eu sou teu filho, eu sou teu servo, olha a autoridade que eu tenho, olha a identidade que eu tenho, então eu estou aqui para agir em nome do Senhor. Eu quero ser aperfeiçoado para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Jesus. Eu participo, não é só o pastor, não é só quem foi para o seminário, são todos os irmãos, todos os irmãos. O que nasceu de novo hoje já entra participando. Louvado seja o Senhor por isso, Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Diga, unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê, Paulo? Para que não sejamos mais como meninos, enganados, iludidos, ludibriados, agitados de um lado para o outro, ora aqui, ora ali, sei, não sai, meu Deus, o que eu faço? Ai, não sei, acabei não fazendo, ai, meu Deus, estou inseguro. Não, eu não quero ser uma pessoa agitada de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu não quero, Senhor. Mas é porque é o seguinte, eu estou assistindo um pastor, estou acompanhando um pastor na internet, ele é uma bênção, e ele falou que isso aqui, mas aí o outro pastor falou outra coisa, que eu estou em dúvida se o outro pastor falou, eu chego na igreja, meu pastor fala outra coisa, terceira coisa, mas eu também, eu fui meu vizinho, meu parente, o pastor dele, outra igreja, outra denominação, falou outra coisa, eu estou com quatro coisas, eu não sei o que eu decido. Oh, meu irmão, vai para diante do Senhor, seja vinculado à igreja, seja submisso ao corpo de Cristo, ande em comunhão, ande em aliança, ande em unidade e busque a palavra do Senhor. Você não será como um menino agitado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não, eu quero seguir a verdade em amor, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga, eu quero crescer. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero crescer nos dons, nos talentos, nas virtudes, na graça, na autoridade, na solidez, na estabilidade. Eu quero crescer no casamento, eu quero crescer com os meus filhos, eu quero crescer na vida da igreja local, eu quero crescer no corpo de Cristo, eu quero crescer na obra do Espírito Santo, eu quero crescer como líder, como autoridade de Deus, porque não interessa como o maligno vai atuar, como o anticristo vai atuar. Senhor, enquanto a igreja estiver aqui, eu sou tua autoridade. E vou andar debaixo de fé, de luz, de graça, dos dons e dos frutos do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não quero isso. Seguindo o amor, eu quero, seguindo o amor, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, diga todo o corpo, guarde essa palavra. Pode repetir também se quiser. Guarde essa palavra, irmão. Os vínculos dos relacionamentos em rede, nas mídias sociais, são vínculos de engano. Não confie nisso. Eu sigo, é meu amigo. Os irmãos estão nos assistindo agora pela internet. É uma provisão de Deus, é uma bênção que a gente tenha isso. E nós vamos seguir publicando na internet. Mas, irmão, não seja enganado. Uma coisa é você estar aí assistindo, cheio de distrações. Outra coisa é você estar aqui no auditório. Eu estou te chamando de volta ao auditório. Ah, mas custa. Ah, mas dá tempo. Ah, é longe, é distante. Longe você vai ver quais são os lugares quando a gente está sozinho. Tudo é longe. Para o reino, tem lugar longe não, irmão. Tem lugar longe não, tem lugar difícil não. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte. Você pode até falar com o seu médico, essa minha perna não está boa, então o senhor pode tirar esta perna e deixá-la aqui no hospital? Deixa ela num laboratório onde fica no ambiente propício, e aí ela fica boa, e eu vou caminhando de outra forma. Não importa, cada membro num lugar, isso é tão lindo, a gente tem internet agora, cada um no seu lugar. Não, senhor, corpo é corpo, eu quero andar junto, eu quero pagar o preço, eu quero andar, eu não quero viver debaixo de engano, eu quero estar junto. É verdade que o nosso tempo está louco, a gente não consegue tanto, tantas programações, tanto tempo juntos, mas naqueles momentos em que nós podemos priorizar, nós queremos estar juntos. É certo que antigamente eram todos ali do bairro, a gente ia a pé para o auditório da igreja, agora a gente pega um trânsito, agora a gente anda distante. É certo que ficou mais difícil mesmo, mas, Senhor, nada vai me impedir de andar junto, todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amor é um verbo. Amor é um verbo. Ele inclui alguns sentimentos, mas amor é um verbo. E todo verbo expressa uma ação. Então alguém pode dizer assim, não, mas segundo todo o corpo, bem ajustado e consolidado, isso é espiritual. Então pode ser cada um no seu lugar, cada um na sua independência. Não, isso não é espiritual, isso é físico. Isso é físico, porque não há como a gente agir em amor sem o verbo, sem a ação, sem estarmos juntos, sem conhecermos, sem nos relacionarmos. E eu quero ministrar a você um dos enganos mais violentos deste tempo. Nem são as fake news, mas é a ideia de que eu posso ser membro da igreja do meu jeito, aonde eu quiser, autônomo. E essa é a maior estratégia de engano do maligno, porque se eu e você estivermos isolados, se nós não estivermos no corpo, na vida, e eu não estou dizendo que corpo de Cristo é a igreja A, B ou C, ou a estrutura A, B ou C, ou a estrutura hierárquica assim, não, eu estou dizendo de amor, de serviço, de comunhão, de interdependência, de cuidado um com o outro, de proximidade, de comer juntos, e vamos voltar a comer juntos. O pastor falando que vai ter almoço domingo. Eu acho que não devia ter. Porque... Vamos voltar a comer juntos. Eu não estou falando que nós vamos voltar ao almoço. Eu estou falando que nós vamos começar a andar sem medo, sem receio, com todos os cuidados. Altar, mesa, visitar, passear, confraternizar com as pessoas. E nós não vamos debaixo desse engano. Eu vou na autoridade do nome do Senhor. Mas e se eu pegar a Covid? Se pegar, vai embora a Covid. Vai vencer a Covid. Se você não vacinou, vacina logo para você imunizar um pouquinho mais o seu corpo. E começa a seguir adiante, porque o caminho, a vida, a vereda do justo é como a luz da aurora. Só vai melhorar, só vai crescer, o Senhor só vai nos dar mais e mais vitórias, é o que o Senhor tem prometido para mim, e eu não vou debaixo do engano de que eu tenho que só me encolher, não, Senhor, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, seguindo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Fecha os teus olhos, irmão.